te dar mais motivos pra viver e também de renovar a cada novo amanhecer. É isto aí, nada é ruim pra quem quer o bem fazer. Depois da luta que machuca alguém, que seu pranto enxuga. Oh, como é bom saber que ao lado está, pedir a sua ajuda, sabendo que não falhará. E certamente vai os problemas resolver, transformando-se totalmente o seu viver. Oh, como é bom saber que ao lado ele está, pedir a sua ajuda, sabendo que não falhará. E certamente vai os problemas resolver, transformando-se totalmente o seu viver. Oh, como é bom saber que ao lado ele está, pedir a sua ajuda, sabendo que não falhará. E certamente vai os problemas resolver, transformando-se totalmente o seu